259, no solo 28, livre pista pela direita, chame solo frequência no 219. Vai levar a chamada 219, ele vai na direita, 31, 3, 1, 5, 3, já pode ser de pouso baixado e travado. Baixado, travado, 3153. A 3153, autorizado pouso, pista no zero, vento 040 graus, 03 nós. Repouso, 3153. Bom dia, tá 3859, liberou? Tá 3859, bom dia, autorizado Alfa Kilo, Pate 3, no Pate 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, Pate 3, vai ficar atento, tá 3859. O Noite 04, autorizado alinhar e manter. Alinha e mantenha no 0, no 804. Eco, Mike, Tango, controle Salvador. Ainda previsto aí para Brasília. 7, ajuste no 0 no 3, aguarde 1 minuto para 4. Gente, aguarde. No solo 31, no livre pista pela direita, chame solo frequência 121.9. Solo Gol 607, portão 5, puxa de estacionamento. 040 graus, 05 nós. Linha de decolagem no 0, gol no 804. Solo autorizado o acionamento, chama para o táxi. Cliente livre, puxa de porta táxi com 607. Solo Salvador 3153. Confirme, tá 3153? 5. Tá 3153, usar táxi via Alfa Airport antes da Juliette. Alfa, deixa eu ver. Azul 4069, coordena pro chefe, equipe de sol autorizado, acionamento, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 4069. Nova Bra Alfa, aguarde número 3 para Pop. A 3153, mantenha a posição antes da Juliette, aguarde para ingresso no pátio. Mas 804, decolado aos 33, chame controle de frequência 19.35. 1935, mais bom dia também. Controle de Salvador, muito bom dia, voo 1804, decolou na Dael. Voo 1804, é o controle, está em contato, radar. 715 autorizado para Brasília, nível de voo 360, decola 10, primeira curva à direita, da Bor, Elefant, interceptará via Upzulu 17, controle operando em 119.35, torre 118.62, acione 5430. 60, autorizado para Brasília, para o gol no 75, decola da 120, segue a Elefant, intercepta a Upzulu 17, 1935, 18.65430, transponha. Confirmando o gol no 75, saída Arbor, após Arbor direto Elefa, onde interceptará Upzulu 17 após conforme a rota apresentada no plano. Gol 17 no 5. Ok, saída Arbor e após Elefa, Upzulu 17, a rota do plano. 1935, 865430. Contagiamento correto, após ponto para o puxo e acionamento, gol no 7 no 5. Gente, camarada. Salva 3153, Juliette. Mantenha TAM 3153. O colega da Azul ali parar, a gente consegue passar com segurança entre o Azul e o Gol ali. Então, 3153, autorizado no ingresso no pátio, portão 1-0, via Juliette. 1-0, obrigado, via Juliette. Para o táxi Gol 607, 150 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna a Galeão. Confirme o último aeronave. Gol 607 para o táxi, 150 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna a Galeão. No 17, mantenha a posição, guarde para o táxi. Que aguarda. Alterna Ribeirão Preto. Azul 4069, autorizado táxi para o ponto de espera da 1-0, via Índia Alfa no ponto de espera, chama a torre 118, decimal 62, ajuste 1-0 no 3. 1013, autorizado o táxi até o ponto de espera no zero, quando lá 18.6, bom dia. Solo 355-14, cliente da Índia, 170 para Aracaju. 355-14, aguarde, 63 para a cota. Aguardando. São Salvador, gol no 605, cliente da Índia, autorização para o Galeão. Gol no 605, aguarde, 64 para a cota. Gol 607, autorizado táxi para o ponto de espera da 1-0 via Índia Alfa. Ponte de faixa metrô em 1-8, decimal 612, ajuste 1-0 no 3. Fiat Mi 13, livre táxi, Índia Alfa, ponte de espera chama 2-6-8-6, gol 607. Alfa Vitor Juliette, ponto para a cópia. Vitor Juliette, confirme o setor do voo. Alfa Vitor Juliette, autorizado voo local a 1.000 pés, decola 17, primeira curva à direita, saindo no corredor Axé, controle operando em 119.35, torre 118.62, acione 0151. 069, autorizado, ALN decolar, pista no 0, vento 030 graus, 04 nós. Ali decola 104069. Subido direto, contagiamento corda, poste ponto. Correção. Para o acionamento e táxi, chame a torre 1-12-62. Dia novembro, Alfa, confirme o setor de voo. Guarde um minuto para a cópia. Tango Alfa Vitor Juliette autorizado, táxi. Ativo. Passou o gol 607, ponto de espera da 1-0. Zero sete, aguarde, mantenha a posição. terceiro passando. Cliente, aguarde. November Alpha, copia? Índia November Alpha, autorizado voo local a 1.000 pés, decola da 1.7, primeira curva à direita, saindo no corredor Axé, Vera Cruz em seguida. Controle operando em 1.935, estou em 1.862, acione 0171. Lema Diego, 17. Índia November Alpha, acione 0171 e voo local a 1.000 pés, sente? American 980, descending 160. American 980, morning, insert the altimeter 1013, clear to 8000, off arrival, runway 10. Okay, 1013, off arrival, to confirm 8000? Yes, sir, 8000. 8000, marca 980. Boa noite, 04, chame Recife, 1251. 251 para Recife, boa noite, 04, muito bom dia. Boa. Controle de Salvador, total 9990. Total 9990, este é o controle Salvador. Ajuste agora, 10, 13, desça. Para 4.000 pés, direto Duna, para o ILS. Ah, total está recebendo essa mensagem entrecortada. Entendeu? Descer direto para 4.000 na proa de Duna, porém não copiou a altimetria. 10 no 3. 10 no 3, total 990. Controle, bom dia, azul 4069, passando 2.000 pés na sua escuta. Azul 4069, controle, meu cordial, contato radar. 4069. Só para o meu índio November Alpha, direcionamento, reporte pronto para táxi. Salvador, eu vou 9280, na remota 14, informação Índia, quando possível autorização para a gente. Voo 9280, aguarde, número 4 para cópia. Número 4, aguardando, voo 9280. Trip 55 no 4, ponto para cópia. 55 no 4, ponto para cópia. Trip 55 no 4, autorizado para Aracaju, nível de voo 170, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jão, Pajão, DCT, Aracaju, controle operando em 1, 19.35, torre 1, 1.62, acione 5437. Autorizado, 170 Aracaju, decolagem da 10, esquerda, Puca, Jamo, após direto Aracaju. Controle 11935, 2186, transponda 5437. Trip 5514. Trip 5514, contagiamento 4, após ponto para o puxo acionamento. Reportará para o puxo acionamento, 5514. 607, decolar 243, chame controle, frequência 19035. 135, 607. Total 9910, desça para 2000. 2000, total 9910. Controle Salvador, gol 607. Gol 607, controle, contato radar. 607. Para o táxi 1715, tenho o PAP de 140, autonomia de 3 horas e 42 minutos, alterna Campinas. 140, Campinas, 345, confirme, gol no 715. 3 e 42. Gol no 715, autorizado táxi para o ponto de espera da 10 via Índia Alfa, no ponto de espera chame a torre, 1 no decimal 6 dúzia, gol no 715. Ajuste 1-0-3. 1-0-3, emissão de táxi para capítulo 1-0, via Índia Alfa, quando o nosso torre 1-0-6-0, 1-7-5. Gol no 605, pronto para cópia. Afirmo. Gol no 605, autorizado para Galeão, nível de voo 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída El, Leda, Leda Bridge, onde interceptará a UPS 1-0, após autorizado conforme a rota apresentada no plano. Controle operando em 119-35, torre 1-1-6-dúzia. Acione 5-4-3-1. Autorizado Galeão 360, decola da 1-0, primeira curva à direita, saída El, Leda Bridge, pela UPS 1-0, controle 1-1-9-35, torre 1-1-9-6. Aciona 4-3-1, gol 1-6-0-5. Gol 1-6-0-5, confirmando após o UPS 1-0, utilizado conforme rota, e a torre é 1-1-8-6-2. Após o UPS 1-0, rota, conforme rota, torre 1-1-8-6-2, gol 1-6-0-5. Gol 1-6-0-5, atendimento correto após ponto para o push e acionamento. Gol 897, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, gol 897. Gol 897, utilizado para Confins, nível de voo 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge, onde interceptará a UPZulu 1-6. Controle operando em 1-1-9-35, torre 1-1-8-6-2. Acione 5-4-3-4. Utilizado nível 360 para Confins, decolando da 1-0, primeira curva à direita. Perfil da El, Leda, após Leda, direto Bridge. Eu preciso do 1-6-719-35 controle e 5434 transponder, é o gol 1897. Gol 1897 confirmando, torre 1-1-8-6-2. 7862, confirmativo, gol 1897. Gol 1897, contingimento correto, pode para o puxo e acionamento. Importante. No 7, 1-5, autorizado a alinhar e manter. Alinhar e manter no 0, gol no 7, 1-5. Vida Juliette, autorizado decolagem. Não. Pista 1-7, 0-0-3-0 graus, 0-6-9. 4069, chame Recife 125, Ana. 125, Ana, 4069, obrigado, bom dia. Boa. 0 graus, 069. Tem decolagem da 0, vou na 7 na 5. Gol 9280, pronto para cobra? Pronto, gol 9280. Gol 9280, autorizado para Recife, nível de voo 410. Decolado 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo, Caju, onde terceira up, Whisky 58. Controle operando em 1, 19.35. Torre 1, 19.62. Acione 5443. Bora, total. Ciente, redução, cheque para pouso, torre 1186. Ciente, torre 186, total 9900. 9.35, a torre 1186, 5443, código gol 9280. Gol 920, contingimento correto, aposta ponto para o puxo e acionamento. Reportará nessa, gol 9280. Recife 260, gol 607. 1935. Oi, Salvador, bom dia, total 9900. 1715, é o controle, contato radar. 1715. Reportará trem baixando travado, 9900. Alfa Vitor Juliette, no corredor Axé, na sua escuta. Alfa Vitor Juliette, este é o controle Salvador, meu cordial, prossiga visual e sempre na escuta, câmbio. Afirmativo, sempre na sua escuta, Alfa Vitor Juliette. Okay, no restrictions. It's still cleared to 4,000 now, right? Passing 5400 feet, descending until 2,000. No restriction. Understand, we're cleared down to 2,000 feet, American 980. Bom, Salvador, gol 9605, para puxa funcionamento. Gol número 05, livre acionar, chama para o táxi. Ele puxa acionar o gol número 05. O gol 897 no 04 para o push. Gol 1897, mantém a posição após a passagem do ponto 737 da Gol, da companhia, podendo equipe de solo para dar início ao pushback e o acionamento, chama para o táxi, ok? Ok, em coordenação, após a passagem da aeronave na retaguarda, cortaremos para o táxi Gol 1897. Gol 1897, tem condições de fazer o pushback simultâneo com o tráfego no portão 3? Permitido. Gente, autorizado. Aposte táxi. Autorizado, puxa, aposte táxi. Ok, autorizado, puxa em simultâneo e portaremos para o táxi, Gol 9897. Gol 19 Alfa, alinhado na 17, pronto para decolagem. A forma meio de novembro, autorizado a decolagem em pista 17, vento 040 graus, 069. Autorizado a decolagem, 19 de novembro. 5, deixe o tráfego sua companhia iniciar, ele joga a aeronave na saída do pátio 3, o senhor faz o push normal. A gente aguarda o voo no mesmo ali. Aí o senhor faz isso, depois inicia normal. No solo 53, chame solo frequência 121.9. Total 9900, atrasado táxi via Alfa Kilo, pátio 3, atenta sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, atenta sinalizador, total 9900. Valor 23597, informação Índia. Frequência 119 decimal 35. Chamará controle 119 decimal 35, Índia November Alpha. Prossiga. 357, aguarde um minuto para a cópia. Mais controle. Falou, gol 9280, na remota 14 para o posto acionamento. Gol 9280, livre acionar para o táxi. Livre repórter para o táxi, gol 9280. Tá 3597, copia? Prossiga, 3597. Tá 3517, utilizado para Brasília, nível de voo 380. Decola da 10, primeira curva à direita, saída arbor, elefa, onde interceptará o piso 17 após utilizado conforme a rota precisada no plano. Controle operando em 119.35, doe 119.62, acione 5445. Delete accept localized course. And American 980, we're on the localizer course right now, sir. You want us to the tower? Check landing gear 10 to the tower now. Frequency 1186. 1186, American 980, good day, sir. Thanks a lot. Not to mention it. Push it, yes, sir, man. Chama aí. Paulo Salvador, gol no 605, pronto para o táxi. 152 a bordo, hotel na Campinas. 3 horas e 50 de autonomia. Gol 9715, chame Recife 1260, caso negativo 125, ano. Positivo, Recife 260, 25, lona negativa, obrigado, bom dia, bom serviço. Boa. Ajuste 10 no 3. Livre táxi via Índia e Alfa, quando for no ponto de espera, torre 118, decimal 62, é 10 no 3, gol no 605. Solo trip 5514 para pushback e acionamento. Alfa Vitor Juliette, controle. Na sua escuta. É, toque e arremetida em Veracruz, confirme. Afirmativa. Ok, frequência livre. Solo Salvador 3153, autorização, galeão. Tá 3153, informação com você, Índia, ajuste no 013, aguarde para cópia. Índia, Índia, é só a navegação, como você fez, repetiu. Tá 3153, saída da El Leda, pós Leda, Bridge. El Leda, Leda, Bridge, obrigado. Para o táxi, o gol no 897, com 190 no POP, 3-0, alterando a campina. American 980. Minuto 97, 190 a bordo, Campinas, 3 e 19, confirma? Confirmo.